campo interpretam o seu jogo, atribuindo um sentido extremamente político e identitário na sua prática, mostrando que o futebol é sim muito mais do que um jogo para essas comunidades LGBTQIA+. Coé, rapaziada, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso quinto episódio da nossa segunda temporada, um episódio de encerramento dessa temporada, né, esse último episódio aqui, que foi uma temporada muito legal, né, espero que vocês tenham gostado bastante, a gente ficou muito empolgado com a produção dela, foi uma temporada de muito aprendizado para mim, pelo menos eu posso falar por mim, e eu imagino que pro meu querido Gabriel também tenha sido, né, Gabriel, como você está nessa noite? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo depois, né, da noite. Foi excelente essa temporada para mim, Diego. A gente teve um aprendizado gigantesco, né, do futebol ascendente. Eu espero que a gente tenha conseguido passar diversas mensagens aí que os nossos convidados nos transmitiram durante todos esses episódios. E eu fico muito feliz da gente ter chegado até aqui falando sobre esse tema muito importante, né, quando a gente está falando sobre futebol. E no episódio de hoje, a gente vai estar falar sobre os times LGBTQIA+, como vocês já viram aí na nossa narraçãozinha que a gente fez especialmente para vocês antes aqui das nossas falas. E para falar um pouco sobre esse tema, ninguém melhor do que Maurício Rodrigues, que é o nosso convidado do nosso episódio aqui. Muito obrigado, Maurício, por você ter vindo aqui. A gente está muito feliz, muito contente de ter a sua presença nesse episódio. Obrigado, Gabriel, Diego. Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar, mas enfim, acho que é parte da minha atual pesquisa. E, enfim, agradeço o convite de vocês para participar dessa conversa, participar dessa temporada que é tão importante, que está trazendo debates, enfim, e temas que são tão importantes para pensar essas expressões que ainda podem ser consideradas lidas como dissidentes dos futebols. E, Maurício, aqui no nosso podcast a gente costuma abrir um espaço para o entrevistado falar um pouco sobre si, falar um pouco sobre a sua carreira, o que ele quiser acrescentar aqui para os nossos ouvintes. E a gente deixa você à vontade para falar qual a sua formação, o que você fez, qual que é o seu time, né? Sempre aparece essa pauta importante aqui também. Já digo logo de passagem, se você for palmeirense, a gente vai ficar muito triste porque já vieram duas palmeirenses aqui nesse programa. Infelizmente, a gente tem esse problema. Se for palmeirense, já pode desligar, se retirar, porque já deu a cota de palmeirense nesse programa, hein? já teve muito... Tá bom. Mas Maurício, antes de você falar, eu também já queria colocar uma pergunta para você. Dentro de toda essa experiência que você tem na temática dos times LGBTQIA+, e a gente, como um programa de história, a gente queria saber de você qual que é a dificuldade de se estudar ou como se estudar essa temática sob um viés historiográfico. Normalmente a gente vê mais trabalhos antropológicos que a gente fala. Isso, sim, antropológicos. Mais trabalhos antropológicos ou de ciências sociais e não tanto de historiografia. Como é que é para você essa questão? E fique à vontade aí para se apresentar. Tá, então, primeiro, né, a primeira pergunta que me parece ser fundamental, né? Eu nem poderia brincar dizendo que eu sou palmeirense, porque, enfim, não é possível fazer essa brincadeira, então eu sou corintiano. E, enfim, eu tava até lendo hoje, terminando de ler um livro, e aí falava, né, que era de uma pessoa falando, né, que antes de se entender em relação a uma série de outras identidades marcadores, ela já se entendia como alguém que gostava de futebol, e no meu caso, como corintiano. Então, tipo, foi algo que eu desde pequeno já me entendi, me reconheci como corintiano, e aí quando eu pego fotos de infância, fotos assim de bebê, aquelas primeiras fotos que a família faz, né? Isso principalmente no caso de meninos, né? Meninos cisgêneros, é muito comum aquela coisa de foto vestindo a camisa do time de futebol. Então, acho que eu já tive momentos mais apaixonados, de uma relação mais intensa com o Corinthians, mas enfim, sou corintiano e por essência, apesar dessa palavra ser complicada, mas eu sou também um sofredor, né? Acho que por definição corintiano ele é um sofredor. apesar das gerações mais novas terem esquecido isso. Para não me alongar muito, a minha formação é história. Eu me formei, eu entrei na graduação em 2002 na USP, terminei em 2007, final de 2007. E aí fiquei um período longo afastado da academia. Acho que quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha uma ideia. Primeiro, acho que eu não entendia direito o que era história. A graduação, ela foi um período difícil, principalmente os primeiros anos. Eu terminei a graduação em 2007. Acho que eu tinha uma expectativa quando eu entrei de que eu queria pesquisar alguma coisa sobre futebol, mas naquele momento eu não tinha a menor noção do que era gênero, pensar gênero, sexualidade, enfim. E acho que isso também é parte da minha constituição como um homem cis, heterossexual. Então, por muito tempo, enfim, acho que eu talvez não me via como alguém marcado, né? Então, entender essas questões não eram coisas as quais me atravessavam, essas discussões de gênero e sexualidade, e não faziam parte também da formação do currículo história da época que eu fiz a minha graduação. E aí fiquei um tempo afastado da academia, trabalhei muito, principalmente na área de educação, educação não formal, trabalhei em museus. E essa questão do gênero, ela me reaparece quando eu começo a trabalhar num projeto para crianças. Era um projeto do SESC, né, chamado Curumim. Eu trabalhava no SESC Taquera. E ali eu começo a pensar em algumas questões ligadas a gênero, mas isso pensando gênero, sexualidade, mas no contexto ali do grupo de crianças com quem eu trabalhava no dia a dia. Algumas questões de machismo e mesmo de homofobia que apareciam e repercutiam ali no cotidiano. E acho que eu fiz um curso de especialização em sociopsicologia na Escola de Sociologia e Política, e um pouco com o intuito de querer me embasar melhor e conseguir lidar e responder melhor essas situações. No ano de 2013, aí acho que já entro para falar um pouco da minha pesquisa, acontece o episódio do selinho do Sheik, né? Que era o jogador do Corinthians, né? O ídolo do time à época, o jogador que fez os dois gols do título da Libertadores. E ele posta aquela foto no Instagram, na qual ele dá um selinho num amigo, e essa foto gera toda uma repercussão, não só pela imagem em si, mas pelo posicionamento que ele externa ali contra o machismo e a homofobia, naquele momento, na postagem, e também em entrevistas posteriores. E isso me fez, de alguma forma, pensar que, puxa vida, eu estava estudando, a princípio não estava vislumbrando ainda fazer um aprofundamento na pesquisa mesmo, mas pensei, puxa, isso dá caldo, eu tenho interesse de pesquisar isso. Então, acho que foi esse momento em que eu vi que eu poderia fazer uma pesquisa tomando o futebol como um campo de análise, mas pensando sobretudo sobre questões ligadas a... Naquele momento, acho que eu pensava muito na chave da sexualidade, né? Enfim, de por que para homens gays era difícil, era vedado a prática do futebol, ou enfim, como para mim, por muito tempo, era tão natural imaginar que gays não jogam bola, ou que gays não gostam de futebol. E por que que não gostam de futebol, ou por que dessa naturalização da ideia de que gays não podem, ou não gostam, ou não fazem parte, de que o futebol ele só é um universo, e ainda pensava só na chave de um futebol, né, esse futebol espetacularizado, enfim. De que o futebol ele só é um espaço para homens heterossexuais. Então acho que aí foi meio que, acho que o momento de que eu meio que pontuo como algo que me fez olhar um pouco para as discussões que foram acontecendo desencadeadas por aquela foto, enfim, a repercussão midiática, e também pensar um pouco na minha constituição enquanto alguém que sempre gostou de futebol, e que não via como problema o machismo e a LGBTfobia que caracterizam esse universo, né, em diferentes níveis. Então, a minha pesquisa de mestrado, eu fiz um projeto ainda nessa especialização em sociopsicologia, e no ano de 2015 eu entro no Programa de Mudança Social e Participação Política, que é da USP-Leste, e lá eu faço essa pesquisa. Enfim, naquele momento eu começo a olhar as manifestações que iam na contramão daquilo que ganhou mais visibilidade da mídia esportiva, principalmente, né, que foram os protestos de torcedores contra o Sheik. E me chamou muito a atenção as torcidas livres e queer, os movimentos, né, coletivos que se apresentavam como torcidas livres e queer, que surgiram também no começo de 2013, mais especificamente em abril de 2013. E para mim foi muito interessante, por exemplo, naquela época existiam, que ainda existe, né, o Palmeiras Livre e a Bambi Tricolor. E ambos os movimentos tomaram ali o gesto do Sheik como algo importante. Então é difícil imaginar, né, dentro dessa dinâmica de rivalidade, clubismo, que você vai, de alguma forma, pegar um gesto ou um ato de um jogador de time rival como um exemplo, né, ou como algo que você toma como algo que, enfim, torcedores rivais vão apoiar. Para mim, me chamou muito a atenção essa dinâmica desses movimentos, né, na medida em que eles colocavam essa centralidade da discussão da LGBTfobia e também do machismo no torcer. Então, eles se apresentavam como torcedores dos seus times, faziam postagem, principalmente no Facebook, externando essa paixão pelo time, mas também tendo esse posicionamento político contra o machismo e a homofobia. E de como isso gerou uma tensão, de como esses grupos, eles também, de alguma medida, tiveram a dificuldade para construir uma maior visibilidade pública a partir de hostilidades, a partir ali de... Isso era algo visto como uma afronta para torcedores, digamos assim, mais estabelecidos. Era muito comum algo que aparecia de torcedores que se sentiam ofendidos por existirem esses movimentos que, por exemplo, se apropriavam de símbolos do movimento LGBTQI+, se apropriavam junto com símbolos do time, ou com o nome do time. E aí, tipo, falavam, mas não pode misturar futebol com política. Enfim, né, dessas hipocrisias, ou, vocês não podem usar o símbolo do time para fazer o uso, vocês querem chamar a atenção, tipo, como se nenhuma das torcidas fizessem uso de símbolos, das cores, né, da identidade dos times pelos quais manifestam torcida. Então, o meu mestrado foi nesse, sim, foi tentando entender esses movimentos. No primeiro momento, o olhar era para esses movimentos contemporâneos que estavam ali, efervescentes, e que construíram a visibilidade também como interlocutores do futebol, principalmente para falar sobre essas questões ligadas a machismo e LGBTfobia, e que trouxeram isso como pautas que começaram a fazer parte dos debates sobre futebol espetacularizado. E aí, entrando na pergunta que foi feita sobre a questão histórica, né, acho que havia um interesse, enfim, meu interesse foi se aprofundando na ideia de pegar práticas e experiências torcedoras dissidentes, né, dissidentes dessa ideia que se tem hegemônica, né, do futebol, e mesmo também de quem são os interlocutores e participantes do jogo, como homens cisgêneros heterossexuais. E isso me fez voltar e tentar recuperar um pouco da memória das expressões torcedoras dissidentes dessa questão, principalmente ligadas à sexualidade, menos de gênero e mais à sexualidade. E isso me fez voltar e levantar um pouco também nessa dissertação de mestrado nas torcidas gays da década de 70. E aí tem, acho que é importante destacar que tem um trabalho de referência, que é o trabalho da Luísa, né, que é o trabalho que ela fez sobre a Coli Gay, a tese de doutorado, né. O meu trabalho foi mais de tentar situar e mapear, registrar essas experiências torcedoras dissidentes. Então eu achei importante falar, tratar e fazer uma discussão, levantar um pouco de fontes sobre as torcidas gays da década de 70 e trazer algum registro, principalmente sobre a Cla Gay, da qual se tinha muito pouca referência. E fui conseguir levantar algumas fontes vendo noticiário esportivo do final da década de 70, principalmente o Jornal dos Esportes. Eu achava importante também contextualizar com aquele período, né, que coincide também com o que é chamado de início, né, o marco histórico do movimento LGBT brasileiro, e na época principalmente o movimento homossexual brasileiro. Então algumas expressões desse movimento homossexual ganham visibilidade no final da década de 70, nesse período que surgem, né, Colhe Gay, e a visibilidade que teve a Fla Gay em 79. Então acho que eu quis fazer um pouco no mestrado um pouco dessa análise discursiva de como a mídia esportiva, né, principalmente, reforçava esse caráter de estranhamento, assim como fez no caso do Emerson Sheik, né, de um estranhamento dessas manifestações que dissidentes em relação a esse imaginário que se tem de uma performatividade normal, que seria normal do futebol, né? Eu peço desculpas, acho que foi uma resposta muito longa e eu não sei se eu consegui dar conta da pergunta inicial, mas acho que, enfim, é um pouco da minha trajetória, ela se mescla um pouco com essa esforço de construir, enfim, uma pesquisa e tentar levantar fontes, né, sobre... E pensar essa importância dessas expressões normativas, né? Porque acho que esses fenômenos eles não se dão apenas hoje no momento atual presente. Existe uma base histórica, existem outras expressões que por muito tempo talvez e ainda estejam apagadas, mas acho que há campo e há possibilidades de se ir produzindo uma memória, uma história que mostrem, né, que essas expressões dissidentes elas têm uma longevidade muito maior do que o que a gente está vendo hoje, né, de expressões que nesse momento eu estou estudando. Né. Tá ótimo, Maurício. A gente acha muito importante do convidado realmente falar também sobre o seu projeto, porque por trás, né, desse assunto, por trás das pesquisas, tem todo o trabalho de vocês, nosso, né, como pesquisadores, para levantar as fontes, para todo esse trabalho em si. E só lembrando nossos ouvintes também que o episódio passado foi sobre a Luísa, que o Maurício citou aqui. Tá excelente esse episódio, corram lá na Ludosfera, depois de vocês terem ouvido isso aqui, corram lá na Ludosfera, que vai estar lá também disponível para vocês. E Maurício, aproveitando que você falou sobre o trabalho da Luísa, inclusive falando sobre a Colhe Gay, né, que se deu em 1970, eu queria saber de você. Você está estudando, né? Eu li o seu texto sobre meninos bons de bola, você está falando um pouquinho sobre times LGBTQIA+. Eu queria saber de você se há alguma evidência de times LGBTQIA+ também para fora dessa década de 2010, anterior a isso, né? Porque normalmente o que a gente percebe nos trabalhos sobre esses times são que eles são mais recentes, né? Esses times são mais recentes. Mas eu me questiono muito se não há evidência, se não há essa expressão futebolística anteriormente. Então, eu acho que, enfim, existe um campo aberto dessas possibilidades de pesquisa, né? E acho que nesse momento, né? A primeira pergunta foi até, né, eu enveredei, estou nesse momento na antropologia social, estudando. Mas acho que, enfim, a minha pretensão também não é perder um pouco, não é perder essa perspectiva histórica, né? Ainda que eu não considere que eu faça bem nem o trabalho de historiador, nem de antropólogo, mas isso é uma outra discussão. Eu acho que uma referência nesses estudos é o trabalho do Wagner Xavier Camargo. Ele fez o trabalho dele em 2012, né, a tese de doutorado, falando de práticas esportivas LGBTQI+. Ele está falando principalmente ali do gay games e do outsports, que hoje o outsports não existe mais, mas o gay games é a principal competição esportiva LGBTQIA+. Então, eu acho que é importante, enfim, porque acho que também, né, nesse campo da pesquisa, né, ele também está se constituindo, né, e acho que o trabalho do Wagner ele é um trabalho importante e que serve como base para as pesquisas que estão sendo produzidas hoje. E o próprio Wagner, ele começou também a fazer, acho que em 2013, 2014, a pesquisa das torcidas, e dessa pesquisa das torcidas também se desdobra na pesquisa dos times, né? Que, enfim, como você pontuou, o ano de 2017 ele aparece um pouco como um momento de maior visibilidade. Mas aí, por exemplo, acho que é interessante pensar times, por exemplo, como Natos, o próprio Meninos Bons de Bola, que é o time que eu tenho estudado, tenho acompanhado, feito trabalho de campo mais recentemente, eles surgem em 2016. Meninos Bons de Bola, Bulls, Unicorns, Natos... eu não tenho certeza se o Afronte é de 2016, mas acho importante, por exemplo, um time que é hoje um time que participa da Ligue, né, que é a liga, a principal liga de futebol LGBTQI+, um time que hoje participa, que é o Real Centro, ele tem fundação em 1990. Não dá para dizer que eles, talvez, enfim, acho que aí é uma pesquisa. Fica a dica para quem queira se aprofundar. Mas é um time que existe na década de 90. Quando eu conversei com alguns integrantes desses outros times, tipo Natos, Bulls, falavam do Real Centro. E é um time mais antigo, que não se colocava, não se apresentava como um time gay ou LGBTQI+. E que depois, com o aparecimento, a visibilidade desses times... começa a fazer parte de forma mais assídua desse circuito e, enfim, se hoje se apresenta como um time de futsal e também de futebol society LGBTQIA+, que participa de torneios, festivais, enfim, com times hétero, enfim, vou fazer essa marcação, né, porque ela é muito presente nesse campo, com times hétero e times gays. E era um time tradicional, de 20 anos, eu acho que esse time ele surge na Lapa, mas é interessante pensar, né? Porque acho que aí, enfim, seria interessante haver uma pesquisa nesse sentido, né? No sentido de, porque, por exemplo, alguns integrantes me falavam que esse time, ele não se apresentava publicamente, mas era um time composto por homens gays. Enfim, um time que surgiu na década de 90, né, em 1990. Mas o que eu acho mais interessante no caso do Real Centro, por exemplo, é de que eles se adentram nessa cena no momento em que eles percebem que tem ali uma visibilidade e consegue ter ali outros com os quais ele possa compartilhar a identidade. Enquanto não havia essa representatividade minimamente construída. Mais uma transmissão com o selo de qualidade MF, com a equipe revelação do Web Rádio Esportivo. MF está no ar. Pré-jogo MF, com as informações e prognósticos da partida em mais uma transmissão com o selo de qualidade MF. Este conteúdo é apresentado por Pinnacle. Acesse www.pinnacle.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado. Muito boa tarde para você, fanático por futebol. Estamos no ar aqui na O Melhor do Futebol, a partir de agora, para trazer as emoções do campeonato francês. Olympique Marseille e Paris Saint-Germain é o vice-líder recebendo o líder pela 25ª rodada. E você vai acompanhar tudo aqui na O Melhor do Futebol. Rapaz, fica ligado então com a gente aqui na MF. E este jogo é apresentado pela Pinnacle, a casa de apostas oficial da O Melhor do Futebol. Aproveite as melhores cotações do mercado e aposte sem ser limitado. Cadastre-se, deposite e aposte. O link para realizar o cadastro você encontra na bio do nosso Instagram, @webradiomf, ou então na descrição desta transmissão, na nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Não perca tempo e dê o seu palpite na Pinnacle. Cadastre-se já! É, rapaz, 4 horas e 37 minutos, a bola rola daqui a pouquinho no Velódromo e você acompanha aqui na O Melhor do Futebol. Jogaço, tá? Mando do Olympique Marseille, então jogo lá no Velódromo e você acompanha aqui na MF, 25ª rodada. O Olympique Marseille que vem aí de 2 vitórias consecutivas, né? E se mantém aí na vice-liderança do campeonato com 52 pontos. Uma equipe que se encontrou, né, sob o comando do Igor Tudor e vem bem na temporada, né? Eliminou inclusive o Paris Saint-Germain na Copa da França no início do mês, né? É uma vitória por 2-1 naquela oportunidade, com os gols do Alex Sanchez e do Malinovic. O Sérgio Ramos tinha marcado o gol do Paris Saint-Germain, mas o Olympique Marseille então tirou nas oitavas de final o Paris Saint-Germain aí da Copa da França, né? E depois dessa vitória também placou aí 2 vitórias consecutivas na Ligue 1, venceu o Clermont-Ferrand fora de casa e o Toulouse também fora de casa. Então vem de 2 vitórias como visitante no campeonato a equipe do Olympique Marseille na vice-liderança da competição, desbancando aí Mônaco e Lan, que vinham ali mais próximos do Paris. O Lan principalmente, mas que tem uma caída de rendimento, né? Mas então o Paris chega para esse jogo de hoje a 5 pontos aí do líder Paris Saint-Germain. Qual é o cenário então? Uma vitória hoje do Olympique coloca o time a apenas 2 pontos do Paris, né, na briga pelo título. Então deixa tudo em aberto para a disputa do título. Então esse jogo vale muito, é o famoso jogo de fato de 6 pontos, porque importa muito para as duas equipes, né? E o Paris Saint-Germain que não atravessa um bom momento, é verdade. Depois da derrota para o Olympique de Marseille na Copa da França, o time depois engatou mais 2 derrotas. Então chegou a estar perdendo 3 jogos seguidos, né? Perdeu para o Olympique, eliminado da Copa da França. Depois perdeu para o Mônaco no campeonato francês, perdeu por 3-1. E em seguida veio a derrota no Parque des Princes para o Paris Saint-Germain, para o Bayern de Munique, nas oitavas da Liga dos Campeões, né? Então ali já estremeceu o vestiário e o time no último final de semana bateu o Lille por 4-3, mas um jogo muito movimentado. O Paris Saint-Germain chegou a abrir 2-0 no placar, tomou a virada, chegou a estar perdendo por 3-2, mas no finalzinho do jogo, aos 42 do segundo tempo, o Mbappé empatou o jogo 3-3, e aos 50 de falta, o Messi virou o jogo de novo para o Paris Saint-Germain, dando a vitória e dando acalmada aí nos ânimos ali da torcida do Paris Saint-Germain. Torcida essa que teve a oportunidade de acompanhar, né, no meio de semana, na sexta-feira, um treino aberto no Parque dos Príncipes para mais de 33 mil torcedores. E o Paris Saint-Germain treinou, o time que não fazia algo desse tipo desde 2011, mas a diretoria teve como objetivo, né, aumentar a confiança do time para esse clássico contra o Olympique de Marseille. Então abriu aí os portões do estádio, fez realmente um treino aberto, a torcida compareceu em grande número, né, para acompanhar esse treino, essa atividade aí do time aberta ao público, né? Para esse jogo de hoje, o Paris Saint-Germain não vai contar com o Neymar, né? O Neymar teve uma lesão confirmada no tornozelo e tá fora, então, desse confronto. Ainda não tem um período ali certo de quanto tempo que o Neymar vai estar fora aí do time do PSG, né? A lesão dele ainda é um incógnito, há quanto tempo. A dúvida fica para saber se ele vai estar à disposição até o jogo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, que está marcado para o próximo dia 8. Ou seja, na semana, nessa semana não, a próxima, né? Daqui a terça, daqui a 10 dias, digamos assim. 10 dias, então, esse jogo contra o Paris Saint-Germain, contra o Bayern de Munique fora de casa. Tudo indica que ele esteja fora desse confronto. Tudo indica que realmente ele não seja relacionado, não tenha condições físicas. O Paris ainda faz um mistério, né, até por uma questão, né, de preservar essa dúvida até para o próprio Bayern de Munique, mas tudo indica que realmente essa lesão tire o Neymar do jogo da volta contra o Bayern de Munique, onde o Paris já vai jogar em desvantagem, né? Então deve ser um desfalque aí, com certeza, de peso. Então, tá, então destaque para você, fanático por futebol. Além do Neymar, não jogam hoje o Hakimi. Hakimi hoje também desfalca a equipe do Paris Saint-Germain, o lateral, né, um dos nomes aí desse time, mas que hoje não está à disposição, assim como Renato Sanches, que também está lesionado. Já no Olympique Marseille, o Membemba está fora, suspenso. O Samuel Gigot também fora, está machucado, assim como o Harit. Então, outros dois jogadores machucados, desfalques, três desfalques em cada time, né? No Paris, mais de peso, né? Neymar e Hakimi. Renato Sanches não é titular, mas sempre é uma opção ali, também tá fora por lesão. E do lado do Olympique Marseille, Harit e Gigot por lesões. E o Membemba suspenso, tá? Então, pra você falar de futebol também, as informações. Muito bem, então o jogo que vale muito começa daqui a pouquinho, em 2 minutinhos a bola rola. Já vou trazer então aqui para você as escalações das equipes. A gente começa com o mandante, o Olympique Marseille, do técnico Igor Tudor, que vai a campo com o gol Paulo Lopes com a 16. Vai uma formação no 3-4-2-1, né? Então Paulo Lopes no gol com a 16 e tem o Eric Bailly com a 3, o Balerdi com a 5 e o Kolasinac com a 23 na zaga. Essa é a linha de 3 ali defensiva do Olympique Marseille. Já no meio de campo tem o Rogier com a 21 e o Veretout com a camisa 27, os volantes, né? Nas pontas, nos lados, tem Nuno Tavares com a 30 e o Under com a 17. Mais à frente ali no meio de campo, o Guendouzi com a 6, o Malinovic com a 18. E a referência no ataque é o Alex Sanches com a camisa 70. Tá então escalada a equipe do Olympique Marseille. Já o Paris Saint-Germain do técnico Christophe Galtier vai a campo com o Donnarumma no gol com a 99. Tem uma linha de 3 também na defesa, né? Marquinhos capitão, Sérgio Ramos, Marquinhos com a 5 capitão, Sérgio Ramos com a 4 e Kim Pembe com a 13, os zagueiros, né? No meio de campo tem Verratti com a 6, Fabian Ruiz com a 8 e Vitinha com a 17. Nos lados, nas alas, né? O Nuno Mendes com a 25 e o Mukiele com a 26. E no ataque tem Kylian Mbappé com a 7 e Lionel Messi com a 30. Tá então escalada as duas equipes. Rapidinho, vamos chamar nosso comentarista para avaliar rapidamente um pouco aí do que a gente pode esperar para esse jogo. Caio, boa tarde. Boa tarde, Nielson. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mais uma transmissão aqui da MF. E estamos falando do melhor jogo até agora, né, do Campeonato Francês. Um jogo que pode realmente reacender reacender a disputa pelo título, né? Lembrando que uma possível vitória do Olympique de Marseille pode deixar a distância em apenas 2 pontos. Você já trouxe na formação os dois times espelhados em 3 zagueiros. E já o jogo já vai começar, mas antes, só um detalhe. Provavelmente a gente deve ver o Guendouzi um pouco mais responsável ali pelo lado direito, lado onde o Mbappé costuma jogar bastante, por conta do Klaus hoje ter sido opção para o banco de reserva. Durante o jogo a gente vai trazer um pouco mais da forma que as duas equipes vão jogar nesse jogo, que tem tudo para ser o grande jogo nessa temporada no Campeonato Francês. Então, vamos lá. Maravilha. Quem chega com as emoções do jogo é ele, Breno Siqueiro, como é seu. Valeu, Nelson Santos, a bola já rola no Velodrome para o maior clássico do futebol francês, Olympique de Marseille e PSG. Já apitou Clément Turpin, a bola rola no Velodrome, a equipe do PSG com 57 pontos, Olympique de Marseille com 52. São aí os principais postulantes ao título, Mônaco em terceiro e Lens em quarto, estão aí cada um com 50 pontos, já um pouco distante. Se o Olympique vencer hoje, a distância cai para apenas 2 pontos. É praticamente uma final de campeonato aí, esse duelo. E já vem descendo agora a equipe do Olympique de Marseille, agora com o Nuno Tavares. Ele vem para a cobrança do lateral, sai jogando com o Rongier, devolução do Nuno. E o Rongier chega na marcação ali, firme na jogada. O Nuno Mendes, né, outro português ali na partida de hoje. Temos aí tem dois Nunos, né? O Nuno Tavares, ex-Benfica, ex-Arsenal. Agora na equipe do Olympique Marseille, o Nuno Mendes, ex-Sporting, já na equipe do PSG. E agora quem sai jogando a gente no Balerdi. Entrega essa bola mais à frente, a bola dominada agora com o Veretout. Acionou aqui do lado esquerdo, vem chegando outra vez a equipe do Olympique. A bola dominada, trabalhou por dentro, agora tentou o giro ali o Alexis Sanchez. Conseguiu o toque de um desvio. A bola saiu pela linha de lado, novo lateral que favorece a equipe do Paris Saint-Germain, né? O árbitro Clément Turpin entendeu que foi ali o último toque do chileno. Então é